me peça botei na tua cara. Se tu é bandido, seu pai me não é nada. Se onde tu mora, se onde tu fica. Meu irmão, não me tira, senão vou a bala. Tô cheio de ódio, tu comeu oitão. Fumei um Natura, fiquei tranquilão. Bandido, hoje faleceu de verdade. Enquanto tu habitava no meu colchão. Passei de carro, peguei tua maleta. Dei fuga, voado, cortei pela esquina. Não fica nervoso, vai, pode chorar. Se ficar de caô, vou acabar com a tua vida. Quase 18, já vivi bocado. São vários problemas, quase fui te ralo. Foda-se a polícia, tudo pela saco. Odeio esses vermes que vêm no meu fardo. Papo de opera, prevejo problema. 7 da matina, cana na minha sala. Qual é o teu nome? Me fala a tua idade. Busca na minha casa, eles querem meu plug. Querem meu vulgo, minha sinceridade. Eles querem saber onde tem droga tocada. Cana muito puto, com sangue nos olhos. Qual foi dessas peças? Me fala a verdade. Bado de bicho, chopa na janela. Apertei o gatilho, bala na tua gang. Coberto de ouro, dente cravejado. Peça carregado, que não foi depende. Chopa furiosa, furita carroça. Cana buda curta pra mim, não é ninguém. Foda-se a polícia, fogo na viatura. Destrave minha peça, melhor sai da frente. Chopa carregado, não ligo pra nada. Se tu tiver me devendo, eu vou furar tua cara. Chopa carregado, não ligo pra nada. Se tu tiver me devendo, eu vou furar tua cara. Fogo na blind, sempre tô chapado. Não vou perder nada, me deixa de boa. Não tô parado, tô fazendo grana. Tô sempre nativo, arrasto que se foda. Passei de opala, vermelho de crime. Peça na tua cara, pequita garota. Ouro e vermelho, dracão intocada. Bala na milícia, marquei fita boa. Filha de polícia, eu meto piroca. Puta safada, me chupa e rebola. Fuck DX, se não mata, engorda. Natura da braba, fiquei de marola. Cana bunda mole atrás do meu cria. Mandando mensagem, vou te pegar um dia. Mas tô preparado, chopa carregada. Quero ver tu vive buscar na casinha. Eu tô Mac da casinha, tô de chopa na casinha. Então peita seus comédios, vem me buscar na casinha. Eu tô Mac da casinha, tô de chopa na casinha. Então peita seus comédios, vem me buscar na casinha. Aí mano, sem neurose, chopa já tá quente. Quero que se foda, bala nesse pulse.